coração. Que tipo de amor tu queres? Quando miras a paixão, o que esperas das mulheres? Uma escrava queres ou não? Preferes uma amiga? Queres a tua mãe ou a mão de uma rapariga? Agita-te a visão de um anjo em trevas desmedidas, ou luz em profusão no mar de tuas feridas. Queres as igrejas repicar de sinos, ou então desejas ser o assassino do amor que beijas como menino? Digas, coração, alto e bom som, que te competes por medida. Seja o que for, eu me ponho em marcha batida para abrandar a dor e o prazer da gratidão.